Boa noite. No fértil e geograficamente disperso cancioneiro latino-africano, a mulher tem sido desde sempre um tema recorrente. Melhor, a mulher de pele escura. Selecionamos para esta hora das cigarras versos que cantam as mulheres negras e mulatas nas vozes de Mário Rui Silva, Carlos Sanches, Tânia Libertá, Joy Cuba, Pepe Vásquez, o grupo Afro Baricua, Orquestra Estudiantina Invasora, Beto Carvalho, Emílio Santiago e Caetano Veloso. Selecionamos ainda versos do poeta peruano Alberto Tosca, do porto-riquenho Luís Pales Matos e do cubano Nicolás Guillén. Os teus defeitos são graças que mais me prendem, querida. Mistério de duas raças que se encontraram na vida. E no mate e nostalgia, num exílio carinhoso, fizeram essa alegria do teu olhar misterioso. E deram forma de sonho em seu viver magoado a esse estilo risonho do teu corpo bronzeado. Que bem a graça e maneira em cavolúbias animar, bailado de uma fogueira queimando quem se aproxima. A tua boca dolente, cicatriz de algum desgosto, é um vermelho poente no lindo sol do teu rosto. E os beijos que pronuncias são palavras dolorosas. Teus beijos são tiranias, são como espinhos de rosas. Que me embriagam amantes no eterno seu perfume. Teus beijos são navegantes sobre as ondas do ciúme. Os teus defeitos são graças desse mistério profundo. Saudades de duas raças que se abraçaram no mundo. Vi dos céus baixar uma mulata, pés de candelabro, cinturinha delgada. Via descer em silêncio com as suas asas bordadas, olhos de anjo iluminando tudo à sua chegada. Ardia-lhe sob a pele uma luz de caramelo. Deixei-lhe mel e bom tabaco e flores brancas para que se abrissem os caminhos à sua passagem. Vejo meus sonhos morrendo. Sou fera brava, Mucumbe. Me tratam de Ngolongondo. Sou pássaro que rouba a noite. Desvi de Pemba e Milongo. Nas feiras de Songo e Ndongo. Estavam nuas no Ivonde. Vinha nuas no Ivonde. As velas de Sanandombe, vinham no Ajorimumbe, as velas de Sanandombe. Eram filhas de Mundombe, cantavam mansos mucumbis. São passarinhos Mundombe, tiraram um dele o Andombe. Tiraram um dele o Andombe, as velas de Sanandombe. Tiraram um dele o Andombe, as velas de Sanandombe. Maria Claudine e Gengibre falam café fe Gustavo. E nas gaiolas do Ritombe dançam só canda e angombe. Dançam só canda e angombe, as velas de Sanandombe. Dançam só canda e angombe, as velas de Sanandombe. Tingam seus corpos de sangue. Minha sede não se esconde. Trazem panos, fazem manga. Caminham mortos no sombe. Caminham mortos no sombe. As velas de Sanandombe. Caminham mortos no sombe. As velas de Sanandombe. Vão no casuni quimbando. Pisam sonhos, pisam lembra. Seus meneios, Macondê. os gingondos não lhes veem. Cacos de vidro me falam, reviram os olhos mulumbe. É tumbo que ele te amou. Reviram os olhos mulumbe, as belas de Santa Domé. Reviram os olhos mulumbe, as belas de Santa Domé. Doces dendém me amarguraram de todo, me castigam com desdém. São minhas penas de amor. Me insultaram de guingondo, vassoureiros de Mushima. Minha doença é do peito. Sou um mendigo de estima. Viraram mulheres do mundo as belas de Santa Tomé. Viraram mulheres do mundo as belas de Santa Tomé. Viraram mulheres do mundo as belas de Santa Tomé. Viraram mulheres do mundo as belas de Santa Tomé. Mulatas são anjos ternos que brotam das praias, acendo-lhes velas ao adormecer. Saravá, mulata, saravá. Santa y como es un ángel. Su mirada es del cielo. Su llegada que me alumbró. No solo la tamaña la mulata, no morno mar das Antilhas, água sensual e lenta de melaço, porto de açúcar, cálida baía, a luz em repouso dourando a onda limpa, o zumbido sonolento das colmeias. La primera noche que te vi, yo sabía que tú eras. Em ti agora, mulata, cruzo o mar das ilhas. Furacões crescem nas tuas curvas e logo se esquecem, enquanto sobre o meu veleiro cai a noite dos teus olhos como tinta. Una morena no sabe qué gusto tiene la canela. Aquel que bien se casa con mujeres bonitas. Segura de los famosos el susto le quita. ¡Átenme allí! Nas Antilhas, música vermelha de alegria, as quentes canções com aroma a limão e tabaco atordoando os sentidos. És agora, mulata, todo o mar e toda a terra destas minhas ilhas, sinfonia frutal cujas escalas rompem furiosamente do intenso perfume do teu corpo aberto. Eso es. Bahia do teu corpo nu, mulata, queimado pelo sol dos trópicos, todos os frutos prosperam. Ó Cuba, ó Porto Rico, fogosas terras líricas, ó ardente rum da Jamaica, água ardente de Santo Domingo, o denso caldo da Martinica, tu mesma és, mulata, este glorioso despertar das minhas ilhas. Por la encendida calle antillana va, tembandumba de la quimbamba. Rumba macumba candombe bámbula, rumba macumba candombe bámbula, rumba macumba candombe bámbula. Entre dos filas de negras caras, ante ella un congo, gongo y maraca. Rima una conga, bomba que bamba. Culipandeando la reina avanza y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que el gongo cuaja en ríos de azúcar y de melaza. Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen masa con masa. Exprime ritmos, suda que sangra y la molienda culmina en danza. Ya mutea lo eje, ay gope calinda, ay gope siambue, ay eje, ay eje. Y por la encendida calle antillana va, tembandumba de la quimbamba. Flor de tortola, rosa de Uganda, por ti crepitan bombas y bámbulas. Por ti en calendas desenfrenadas, quema la Antilla su sangre ñáñiga. Haití te ofrece sus calabazas, fogosos rones te da Jamaica, Cuba te dice maní, maní, maní, manicero se va, manicero se va. Y esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dale, mulata y Puerto Rico, melao, melamba, sus, mis cocolos de negras caras, tronad tambores. ¡Vibrad maracas por la encendida calle antillana! Y rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, rumba, macumba, candombe, bámbula, va, tembandumba de la quimbamba. Ana Maria, a trança que sobre o teu peito cai, ela me espia, olhos de serpente, sobre a pele torcida. Amo o teu sorriso, esse, com que arder escondes a tua própria chama. É quando sobre o teu pensamento perpassam nuvens escuras e em teu corpo metálico a tempestade se estira. Suave e lenta serpente suspendida. Thank you.

da fantasia, de escola de samba na televisão. Cruz no fim do túnel, beco sem saída, e eu era a saída, melodia, meio-dia, dia, dia. Era o que eu dizia, eu sou neguinha. Mas via outras coisas, via o moço forte e a mulher macia dentro da escuridão. Via o que é visível, via o que não via, o que a poesia profecia não vê. Mas vem, vem, vem, vem, vem. É o que parecia, que as coisas conversam, coisas surpreendentes fatalmente erram, acham solução. E que o mesmo signo que eu tento ler e ser é apenas um possível ou impossível em mim, em mim, em mil, em mim, em mil. E a pergunta vinha, eu sou neguinha? Eu sou neguinha? Eu sou neguinha. Eu sou neguinha. Eu sou neguinha. Eu sou neguinha. Eu sou neguinha. Eu sou neguinha. Eu sou neguinha. O trompete de Luís Moraes, desenhando as curvas de uma mulher africana, abriu esta Hora das Cigarras. Um programa todo ele de exaltação das negras e mulatas, nas vozes de Mário Rui Silva, Carlos Sanches, Tânia Libertá, Joy Cuba, Pepe Vasquez, o grupo Afro Baricua, Orquestra Estudiantina Invasora, Bete Carvalho, Emílio Santiago e Caetano Veloso. Lemos ainda versos do poeta peruano Alberto Tosca, do porto-riquenho Luís Palés Matos e do cubano Nicolás Guilhem. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa, dito por David Borges. Boa noite, África. Não me amarra dinheiro, não, mas formosura, dinheiro, não. A pele escura, dinheiro, não. A carne dura, dinheiro, não. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Beleza pura, boca do rio. Beleza pura, dinheiro não. Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de se olhar toda a trama da trança, trança do cabelo. Conchas do mar, ela manda buscar pra botar no cabelo. Dinheiro não, mas elegância. Não me amarra dinheiro não, mas a cultura. Dinheiro não, a pele escura. Dinheiro não, a carne dura. Dinheiro não. Moço lindo do Badawi, beleza pura do Leaie. Beleza pura, dinheiro, yeah. Beleza pura, dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é um que há. Tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar fim na palha da costa e que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ósseos. Não me amarra dinheiro, não, mas os mistérios. Para sexta, à meia-noite, a Ilha do Reggae, na RDP África. Uma hora com os clássicos e as novas tendências, numa viagem ao mundo do reggae. A Ilha do Reggae, um programa de Gael de Castro. Ilha do Reggae, o máximo está na área. Thank you. da RDP África. Seja bem-vinda e seja bem-vindo para mais uma hora especialíssima de reggae. Na entrada deste programa estiveram na companhia dos Mocomúvia e o tema Take the Night, um tema que marca presença neste programa graças à sister Andreia, que apresentou este grupo à vossa sister. Aí está, é a primeira vez que os Mocomúvia tocam aqui no Ilha do Reggae com este tema Take the Night e Big Up, grande tema. Seguiram-se os também portugueses Calibans e o tema Sunshine e finalmente os Punk Sinatra, Escapa do Sistema, era o tema que acabou de ouvir. Já a seguir continuamos na companhia do reggae, mas do reggae desta vez mais alargado, a nível da lusofonia. Os Grandma da Moçambique vão fazer-lhe companhia com o tema Starlight Stardust. Sex, Chapadux e Messias, mistura de Portugal e Angola com o tema Give. E Human Chalice do Porto com Mazé. E este homem do povo, o que eles lhe dizem é que é preciso mudar as regras do jogo. Big up! From this soul shot, I cannot keep my heart from smiling. é como cada qual, ninguém se enquadra mal. O mundo de hoje em dia está tudo dividido. As classes sociais, não te faças desentendido. Barreiras das fronteiras, das muralhas, com as ideias. Será do sistema, tenho as minhas maneiras. Digo, sente-se mil e a patrão não manda não. Sente-se mil e a polícia é opressão. Numa selva é tudo que me resta. Criado para ser guerreiro, enviado para conquistar. Mas não sou delinquente, sou apenas consciente. Eu sou raiz do filho de Davi, do rei Salomão e da rainha de Sabá. Leão conquistador da tribo de Judá. Paz e amor, eu sou do exército de Jah. Sai desse jogo, ei, ei. fica este animadíssimo tema de Human Chalice com Mazé, homem do povo, muda as regras do jogo. Já a seguir continuamos na companhia da lusofonia e do escusson do Lola, que nos dizem corre e corre, pois corremos atrás do dinheiro e ele continua a fugir de nós. Príncipe Adada e Arcanjo Raz dizem-nos que tem que acabar. Mas o que é que tem de acabar? Quanta Bazagol fala-lhe do Fora da Lei. Mas não consegues. E corres, e corres, e corres. E pensas que consegues fugir dessa vida. Mas não consegues. A Babilônia mete medo, destruidora de família. Muitos ficam ofendidos, só ouvem tragédia. Mas o pai não é culpado. Diga-me por quê? You wanna be a gangster? O que você tem contra já? Eu sei que já gosta de nós. E corre, e corre, e corre. E pensas que consegue fugir dessa vida. Mas não consegue. O máximo está na área.

boleias a fazer de nós otários. Vem o macho lafrário, chulos e aldrabões. Quando o mar bate na rocha, que se luxa os meus filhões. Andam-nos a tentar enganar, a aldrabar, a roubar o céu. Será que nós vamos aguentar ou virar-nos fora do lar? Eu sentis que o teu tempo não vale o teu sustento. É querer olhar de frente o futuro e o presente, ao senhor presidente. Andam-nos a tentar enganar, a aldrabar, a roubar o céu. Será que nós vamos aguentar? Fica então este nosso menino Bezegol e o seu Fora da Lei. E já estamos a chegar à reta final do Ilha do Reggae por hoje. Na hora da despedida, ficamos com Chibata, que nos pede para manter a chama acesa, e Celso fala do seu sonho, o sonho de regressar à África. Já sabe, para a semana a mais, mesma hora, mesma onda, mesmo feeling garantido. Daqui até lá, fique bem. Fique com Jai o Reggae. Diga! Could have been Tommy, Tommy, Tommy, yeah, I'm bitty, mom, mom. Could have been Tommy, Tommy, Tommy, Tommy, yeah, I'm one thing I saw myself, someone. Could have been Tommy, Tommy, Tommy, yeah, I'm. Yes, I am Luther resisting a Babylonia. Chibata na área, escuta! Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze the fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar. Acabar com o negativo que nos quer controlar. Solta a energia positiva no ar. Caga na tristeza, vem pro dance floor dançar. Fala a verdade, não, não podes vacilar. Mais tarde vais colher o que agora estás a plantar. Tudo o que tu fazes está a influenciar. Corrente de energia que flui pelo ar. Então, meu irmão, pensa antes de atuar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze the fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar. Acabar com o negativo que nos quer controlar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze the fire. Pra terra prometida todos temos de marchar. Caminho é difícil, mas nós vamos triunfar. Chama da justiça, chama da verdade. Chama da tua verdadeira identidade. Sem falsidade, sem alienação. Essa chama é a cura da nação. Pesa na balança a tua motivação. Queres fazer algo, tem de vir do coração. Traz tua inspiração, se nota esta geração. Juntos atingiremos o Monte Sião. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze the fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar. Acabar com o negativo que nos quer controlar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, não deixa o fogo apagar. Pra terra prometida todos temos de marchar. Caminho é difícil, mas nós vamos triunfar, man. Quero beta, beta, beta, ateliê, ai. Mantenha a chama acesa, man. Quero beta, beta, beta, beta, ateliê, ai. A chama da justiça, man. Quero beta, beta, beta, beta, ateliê, ai. Bam, bam, bam. E saia, luta e resiste na Babilônia. Não deixa o fogo apagar. Sim, surta energia positiva no ar, man. Tudo que tu fazes está a influenciar, man. Ué, ué, na, na, na. Quero beta, beta, beta, beta, beta, ateliê, ai. Mantenha a chama acesa, man. Ué, na, na, na, na, ai. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, blaze the fire. Aqui na Babilônia todos temos de lutar. Acabar com o negativo que nos quer controlar. Mantenha a chama acesa, deixa o fogo queimar. Mantenha a chama acesa, não deixa o fogo apagar. Pra terra prometida todos temos de marchar. Todos temos que ajudar, caminho a encontrar, man. Beta, beta, beta, beta, beta, beta, ateliê, ai. Mantenha a chama acesa, man. Yes, good boy. Hey, hey. Oh. Ando nos a tentar enganar. Que nos vamos aguentar ou virar o chorador? Essa diz que o teu tempo não vale o teu sustento. É querer olhar de frente o futuro e o presente, oh senhor presidente. Como um vilão no cinema, mais um imposto se aproxima. Quantos mal ouviram até eu acabar esta rima? Comprima o orçamento que já não é nada e manda a criança para a escola com um copo de água. Oh, tramado, o que nos está a acontecer? Tanta glória passada, tanto lixo a aparecer. Como vamos explicar à próxima geração os espinhos que vivem nos cravos da revolução? Andam a brincar com a nossa vida há tanto tempo. Agora são discursos de pesar e de lamento. Tento, mas eu não me aguento a ganhar 500 com uma vida de 600. Tudo tem aumento, menos os salários. São assembleias a fazer de nós otários. Venham mais salafrários, chulos e aldrabões. Quando o mar bate na rocha, que se lixa os mexilhões. Andam-nos a tentar enganar, a gravar, a roubar o ser. Será que nos vamos aguentar ou virar-nos fora do ar? Essa diz que o teu tempo não vale o teu sustento. É querer olhar de frente o futuro e o presente, oh senhor presidente. Andam-nos a tentar enganar, a gravar, a roubar o ser. Será que nos vamos aguentar? Ladies and gentlemen. Ilha do Reggae. O máximo está na área. You taught me how. Took a drive up the mountain, yeah. But we could look out on our own little island. Made me feel so comfortable. And each moment that went by, I wanted to show you my love for the very first time. So you really wanna, so we really gonna. I can't believe we both feel this way now. So we gonna try it. No more trying to hide it. Let's let it go and let emotions take control. You take me higher than the clouds. And your touch makes me wanna scream out loud. Ooh, you take me higher than the clouds. I don't wanna rush. Baby, when we touch, wanna let you take me over. Ooh, I'm so damn lucky, babe. Top, and I know it won't stop. Cause when I'm in your arms, I feel like the queen I dream to be. I'm your lady, you are my man. Feels so right, and I know you understand. So you really wanna, so we really gonna. I can't believe we both feel this way now. So we gonna try it, no more trying to hide it. Let's let it go and let emotions take control. A drum, just a little touch from you, boy, I love you so much. You'll be my Superman, I don't feel no pain. Take me higher than any clown. Up, up, up, up, down the way. Good time. Woo-hoo. Why? best if we are freedom and I choke each other low. way is my way of living. Got to realize it's the only way for me to love and stay alive. I choose to stay in mission, to give my contribution in Georgia City, where I always wanna close my eyes. I never thought I had something so special to give until I understood this precious thing was a gift. I choose to use it better, making proud of his daughter, just accepting the fact that we are got to stay real. It's a universal theme, and I choose to stay real in front of the King of Kings. Give thanks and pray every morning when you wake up, every night when you go to bed and you're fed up. It's a necessity in a Georgia city. Give thanks and pray. No man can stand alone. None of them can own a crown. I choose the reality of His majesty. Give thanks and pray. Each night I pray for a brighter day. Try to take me away from all these sorrows and pains, far away from Rome, on these walls of stone. J'en pas quand même une belle la vie. Ton chat ça pété tous les jours, c'est aigri, mon aigri. Empathie qui nous tout, et compatie qui panique. Son manipulation avec ma gouille pour y'a tiré profit. Tous les capitalistes, les plis en plus, y'a qu'à faire pitié. Les titres capitalistes, quand on va y'a pitié à pitié. Il n'y a trop de corruption dans toute ville, dans tout pays. Trop d'injustice sociale, qu'a fait que mon ni problème mental. Les djadja qui pas en frappé, y'a tout ça qui est fatal. Trop petit maman, quand on fait tout côté, ça pas normal. Bye.